paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo peito, do cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Paixões que vêm de dentro, tu vem chegando.